And I go on goody goody. But then why do that 365 days in the year? Not just on Christmas Day. Cause it's Christmas. Cause it's Christmas Day. Cause it's Christmas Day. Cause it's Christmas Day. Oh, cause it's Christmas Day.

Dezembro, daqui a pouquinho é meia-noite, né? Então, tivemos aí Mr. President com Christmas Today, Newton Sky High, uma versão que não é natalina, tá? Mas a música é muito, muito bacaninha, muito apropriada para um ambiente natalino, eu diria, né? Master Boy, Feel the Christmas Night, Century Merry Christmas, aliás, é Merry, Merry Christmas. Ice and Sea com It's a Christmas Day, é aquela versão natalina de It's a Rainy Day. Começamos o especial natalino do Flash House com E-Type, This is the Way, uma versão que tem aquele couro bacana e tal. Bom, esse foi o primeiro bloco do especial de Natal do Flash House, caso você não tenha percebido que hoje é Natal e que é um programa especial, né? Aliás, apresentado por... Eu, Nicolas! E... Eu, Ilana! É um programa em família, né? Já percebeu? Então, se eu fosse você, não sairia daí. Tem mais Flash House natalino hoje, hein? Você está ouvindo Flash House. E atenção! Viu como chamamos sua atenção? Divulgue seu negócio na Rio Sul Rádio. A Rio Sul Rádio é segmentada, por isso, nossa audiência é selecionada. Estudos apontam que a frequência dos ouvintes em web rádio é bem maior que das FM. E devido à isenção de alguns impostos, os preços são bem melhores. Temos anunciantes conosco desde a fundação. Prova de eficiência. Entre em contato conosco e faça um orçamento sem compromisso. DDD 24 99 836 2671. Ou pelo e-mail contato@riosulradio.com. 18h28. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24 3401-0292 e em Resende 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial de Natal com a apresentação de Lana Couto e Nicolas Couto. E eu aqui, tá? Não esquece de mim não. Inclusive, vamos começar o segundo bloco da seguinte maneira. Eu vou tocar um bloco aqui, né? Vou fazer um set só de disco music. É um programa especial, então requer sets especiais, diferentinhos do tradicional, né? Então a gente vai fazer uma sequência aqui de disco music e vou aproveitar para tocar uma versão 2017 já, né? Já me antecipei. Eu fiz uma versão disco de Think do Information Society, né? Eu fiz uma versão, transportei a banda lá para os anos 70. Então eu vou começar com uma versão de Information Society Think, versão disco DJ Marcandi 2017 Mix. Back in time, aliás, né? Então aumenta o volume e tira a mesa do lugar. Flash House! Moving in superficial, complicated. You got me rocking and reeling. Music anos 70 no Flash House especial de Natal. Anuncia pra gente aí, DJ. Oh, tivemos aí o Richie Family com The Best Disco in Town, Peter Kent, It's Real Good Thing, Ottawa D.I.S.C.O., Michael Zegger Band, Let's All Chant, Cheryl, Dance a Little Bit Closer. E começamos com a versão 2017 Back in Time Mix do Information Society Think. Foi a que eu fiz aí, transportando a banda lá pros anos 70. Bom, um programa diferente, requer sets diferentes, coisas diferentes e bacaninhas, né? Fala alguma coisa, filhão. Não, saia daí. A gente já volta. Você está ouvindo Flash House. Com apenas 3 toques, você pode falar sobre o que tem incomodado você para continuar tocando a vida. CVV, bom dia. Com apenas 3 toques, você pode falar das coisas que tem tocado você, que emocionam você. CVV, boa tarde. Com apenas 3 toques, é possível desabafar com alguém. Disque 141 e ligue para o CVV. O CVV liga para o que acontece com você. Atendimento 24 horas todos os dias. Se você está em Resende, ligue para 3360-9685. Se você está em Volta Redonda, ligue para 3343-7666. 18 horas e 53 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. E no Flash House especial de Natal, DJ Marcandi vai prestar uma homenagem ao produtor Justin Strauss. Explica aí, DJ. Olha, um camarada, que os DJs da época, né, dos anos 80 principalmente, vão se lembrar que quando a gente comprava aqueles discos de $15, $20, $25, tinham inúmeras versões. E certamente uma delas era produzida pelo Justin Strauss. Um camarada muito bom no que fazia, no que faz até hoje, tá ativo. E inclusive até meu amigo no Facebook, um camarada de extrema simpatia, né? Então, bom, inclusive, teve no Brasil algumas vezes, inclusive nesse ano de 2016. Produziu grandes nomes da música, né? Dos anos 80 principalmente. Por exemplo, essa daí que tá tocando, Final Cannibals, She Drives Me Crazy. Produziu também com Ken Sérgio Mendes, o brasileiro, e Erasure. Information Society, que já toquei aqui, inclusive, uma produção minha no set anterior, que eu fiz uma versão disco, né? Mas o Justin Strauss, ele fazia versões oficiais dos singles, né? Então a gente vai começar esse set, que vai ser todo de produções dele. Vou mixar, então, as músicas que ele remixou. A gente começa com Final Cannibals, She Drives Me Crazy. Flash House especial de Natal, aumenta o volume. We'll be right back.

I wanna be like every Houdini and be the one to make the greatest game. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take. Yeah.

80 na bucha, ou 81, tá? Foi regravado aí pela Information Society e produzido o remix, né? Esse single que você acabou de ouvir, bacana pra caramba, pelo Justin Strauss. Aliás, o bloco que eu mixei agora de 5 músicas, todas elas remixadas pelo Justin Strauss, que foi Information Society, Lay Your Love on Me, Erasure a Little Respect,

Tune.

I got the best for you. So when you're in doubt and need the memory bliss of you. Sequência lançada pelo DJ Marcandi.

foi o último bloco do Flash House Especial de Natal de 2016. Espero que vocês tenham gostado de ouvir como a gente gostou de fazer. Eu também. E principalmente eu. Não é todo mundo que tem o privilégio de fazer um programa como Flash House em família, né? É o papai, a mamãe e o filhinho. Legal pra caramba. Gostei muito disso daí, tá? Muito obrigado. É o meu filho, é minha esposa. E você aí que tá me acompanhando, tá? Que acompanhou durante todo o ano de 2016. E que acompanha até hoje, graças a Deus. Tivemos aí, então, Breakaway da Donna Summer, conforme a Ilana disse, Natalie Imbruglia com Torn, Roxette com The Look, PM Down com Set Adrift on Memory Please e também uma interferência do Spandau Ballet com True. Linear Sending All My Love, todo mundo eu tenho certeza que conhece. Espero que tenha gostado, né? Imagino que sim. Ainda Milli Vanilli com Baby Don't Forget My Number, The Soul System, It's Gonna Be a Lovely Day. Começamos o último bloco do Flash House Especial de Natal com Orquestra JB Come Alive. Feliz Natal, galera! Aumenta o volume e se divirta bastante, com sabedoria, com tranquilidade, tá? Um grande abraço e até o próximo programa. O passado de presente pra você. Flash House. Provavelmente você conhece essa música. Scott McKenzie, San Francisco, uma pérola dos anos 60. E provavelmente você não conhece essa versão ao vivo, gravada em 2004 durante o 60s Rock Experience. É bem possível que você conheça essa aqui também. Mercy, Where Do You Go? Bastante executada nas pistas durante os anos 90. Mas é muito pouco provável que você já tenha ouvido ela desse jeito. Where do you go, my lovely? As músicas do David Guetta são bem conhecidas. Mas você já tinha ouvido Just a Little More Love desse jeito aqui? Just a little more love. Tracy Chapman canta Baby Can I Hold You. Isso você já sabia? Trash por 4 também, sabia? Rio Sul Rádio, a diferença está no ar. 20 horas e 15 minutos. Rio Sul Rádio. See me lace up. Take the gold medal love. You told me.